nome, quem tá tocando pra ti? O rock tá desguiado, o grave tá pipocando, Júnior Monteiro tá tocando, Júnior Monteiro tá tocando, Júnior Monteiro. Vem bolado, vem bolado. Tá tocando, Júnior Monteiro tá tocando. DJ o Diabo Bravo, porra. O Kaki e o Bruno, né? Breno, os acaba a festa, né? Bota, bota, vai, vai cobra, vai cobra. Júnior Monteiro tá tocando e olha o que a galera fala. Júnior Monteiro tá tocando e olha o que a galera fala. Bora, bora, bora, Bahia do Sul agora. Põe a mãozinha pra cima e grita. Pra cima, pra cima. Esquenta tudo! Vai, vai, vai, vai! Treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme. Bota pra tremer, bota pra tremer! Treme, treme, treme essa mãozinha, treme essa mãozinha! Bora, Bahia, bora, Bahia! Mas tô melhor agora. Você quis ir embora, agora implora minha moral. Você quis ir embora, agora implora minha moral. Se tu fosse mil grau, não era ex, era. Se tu fosse mil grau, não era ex, era. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Sal na Bahia do Sol agora. Era ex, era tu. Sal, sal, sal, sal e dá-lhe sal. Sal, sal, sal e dá-lhe sal. A mãozinha lá em cima. Sal, a mãozinha lá em cima. Vai, Anderson, dá-lhe sal. Dá-lhe sal, dá-lhe sal. Vai, fogo, fogo. Vai DJ, vai DJ, detona na moral, vai DJ. Um, dois, três, vai! Esse é o Júnior Monteiro e ele tem moral. Joga a mão pra cima, todo mundo e dá-lhe sal. Sal, sal, e dá-lhe sal, e dá-lhe sal, e dá-lhe sal. Sal, sal, sal, sal, e dá-lhe sal, sal, sal. Então fogo no parquinho, então fogo. O Breno tá de boa hoje. Parquinho, então fogo no parquinho, então fogo no parquinho. Então fogo na Bahia, então fogo no parquinho, então fogo no parquinho, então fogo no parquinho. Bora, Bahia do Sol! Vai, a mulher que tá solteira aí, joga a mãozinha pra cima. A mulher que quer beijar na boca aí. Vai ficar da garota, sai da minha boca. Pera aí, o Paulo falou, não, eu não vou pra Atalaia, Júnior, eu vou curtir você, meu amigo. Atalaia é o caralho, eu vou curtir Júnior Monteiro, vou curtir Júnior Monteiro, vou curtir Júnior Monteiro, vou curtir Júnior Monteiro. O camarão vai curtir! Fim de semana chega, professor fez a chamada. Atenção, meus alunos, não esquece. Amanhã tem Bar do Pingo! Júnior Monteiro no Bar do Pingo! São Francisco! É o curso do água, caralho! Modelo muito tão... Amanhã, pai, segunda! Maloqueiro, vocês estão querendo bar... Segunda pop! Tá pegando fogo, Bahia! Vai, fogo, fogo, fogo! Bota pra aquecer! Bota pra aquecer! Baixo de um roteiro! Bota pra aquecer! Só quem sabe fazer a dancinha! Richard! A dancinha! Agora eu quero ver se tu manja na dancinha! Agora eu quero ver se tu manja na dancinha! Faz a dancinha dos Mamonas Assassinas! Dá uma giradinha, dá uma giradinha. Faz a dancinha, dancinha do Michael Jackson. E amanhã segunda, até a segunda do caldo, aqui no Paianos. Segunda pop, segunda pop. E vai na dancinha do Michael Jackson. Bora, bora, bora, bora, bora, bora. Faz a dancinha, dancinha do Brega Funk. Quebra, quebra, quebra. Esquerda, direita. Bora, desce. E agora? Faz a dancinha do Brega. E o Richard? Ele é cabeça de gelo. Cabeça de gelo. É DJ Melry. MC Black. Essa é a DJ Melry. Separei, porra. Tô solteira agora. DJ do baile, eu vou sentar. As mulheres solteiras agora! Agora eu quero ver. Acha como é que é? Mostra como é que faz. Acha como é que é? Acha como é que é? DJ Índio é o brabo, vô. Sal, sal, faz cara de mal. Sal, sal, faz cara de mal. Bora no gingado, bora no caqueado. Bora no gingado, bora no caqueado. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá. Bora, meu empresário Mário! Panificadora Maués! Vai dançando, vai dançando, vai dançando. Dança, dança, dança, dança, dança, dança. Dança, dança, dança. Vai moleque doido. Vai moleque doido. Vai moleca doida. Vai moleque doido. Vai moleca doida. Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down. And I'd like to take a minute, just sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel Air. Hey, come, be it, I got you. Got that shit. It is not. Got that shit. João. O Nho Monteiro tá tocando e as bandidas passam mal. O que que elas falam, João? E as bandidas passam mal. Seu gostoso, seu gostoso, gostoso. DJ Egipto. Seu gostoso, seu gostoso, gostoso, gostoso. Tem no caqueado, tem no caqueado. Tem no caqueado, tem no caqueado. Agora tô no xingado, agora tô no xingado. Agora tô no xingado, agora tô no xingado. Faz cara de mal, faz cara de mal. Olha os caras doido. Meu irmão, esse dançarino é muito caqueado. É muito caqueado, Mário. Bora, pitbull, pega essa cachorra. Pega, pitbull, pega, pega a cachorra. Pega, pega, pega. Pega, pega. Cachorra, joga o anzol. Puxa o carretel, joga o anzol. Puxa o carretel. Mas como é que é? Mas como é que faz? Mas como é que é? Mas como é que faz? Vai, Gaspazinho. Vai, Gaspazinho. Desce, Gaspazinho. Desce, Gaspazinho. Como é que é? Que joga o anzol. Vai, camarão. Vai, camarão. Vai, camarão. Desce, camarão. Desce, camarão. Desce, camarão. Sobe, camarão. Vai, Maninho. Faz a dancinha do carpinteiro. A dancinha do carpinteiro. Faz a dancinha do carpinteiro. Ixi, acha agora. Vai, Maninho. Vai, fogo. Faz a dança da sapatão. Faz a dança da sapatão. Se tiver uma sapatão, aponta pra ela. É a dança do viadinho. Aponta pro viadinho. É a dança do viadinho. A dança do viadinho. É a dança do viadinho. Aí, garçom, garçom. Aí, atenção, garçom. Atenção, viadinho. Aponta pro viadinho, aponta pro viadinho. Aponta pra ele, vai, Paulo. É a dança do viadinho. A dança do viadinho. É a dança do viadinho. Ele, o Brendo, os Joanos aí, curtindo, valeu! Dessa festa, eu quero ver você dançar pra mim. Eu faço a rosa, rosa, tipo o vai rebolando, vai rebolando essa bunda. Dessa festa. festa. Eu quero ver você dançar pra mim. Depois da rosa, rosa de você lindinho. Vai rebolando, vai rebolando, até comigo. Sua graça e sua energia é a coisa mais linda, vai ver surreal. Olho que tá nessa pura harmonia que me contagia, eu não me sinto mal. Dou um espacinho pra lá e pra cá, nesse baile eu vou. Ainda ele chega, quase morre de amor. E ela tá, tá movimentando, tá, tá movimentando, tá, tá movimentando. Vai, Cristiano! Empresário Cristiano, Macarrão, tá todo mundo aí! Micaele! Bora, Sandra! Tá aqui comigo! Aqui! Tá escondida aí, Sandra! Água, caralho! Aqui vem, vai todas comigo! Obrigado, menino! E bem, meu bem! Ela fala que quer que eu sou criminoso. Ela é da zona sul, eu sou criado todo. Ela fala que me ama, mas não me engana. Vagabundo nada, não se apaixona. DJ Chico, deixa o bicho, pode fuder comigo. Bora, Mário, é o caldeirão, Eurá! Está de bandido, meu bicho é envolvido. Que patricinha doida, quer entrar no carro, bicho. Tá chegando o Maués Saldi. Tá chegando. Pega a visão como complexo, tá. Olha o caqueado, olha o caqueado. Vai, garçom, vai, garçom. Garçom, pastinho. Bora, João. Lá de Blumenau. Vem curtir o Júnior Monteiro. Ele, o Júnior, o Igor. Ela tá na zona sul, eu sou criado todo. Ela fala que me ama. Tamo junto. Não se apaixona. Eu tava aqui pensando, imaginando. Matheus Alves! Tamo junto, Matheus. Deixa voltar. Sonhei com seu sorriso. Querendo seu olhar. Querendo sua atenção. Pra eu te falar. Deixa eu falar pra você. Deixa eu falar pra você. O que eu posso é você beber. Bora, Marcelinho! Vem-te embora, Marcelinho! A Leide tá lá no Paulinho! Tu sabe disso! Simbora, Paulo Bera, curtição! Vai! Ele gosta dessa! Ele gosta dessa! Ele gosta dessa! Vai, vai! Bora, bora! Segunda pop! É amanhã! Segunda pop aqui! Eu quero ouvir só a torcida do Leão agora, vai! Uma coisa eu te peço, joga a torcida do Leão! Honra essa camisa, meu poderoso Leão! Uma coisa eu te peço, joga com raça e paixão! Honra essa camisa, meu poderoso Leão! Agora eu quero ver a torcida do Paysandu aí! Joga a mão pra cima, a torcida do Papão. Bate na palma da mão, a torcida do Leão. E a torcida do Papão. Ai, ai, ai. Vamos pra cima, Papão. Quero. Vamos pra cima, Papão. Vamos, vamos, vamos, vamos! Se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou passar pra geral. Você vai beber, o The Number One. DJ tá bravo, porra. Hoje tem rolê. Eu sou tivesse, acho que agora e depois esquece. Tu não me merece, mas o jogo tô revertendo a situação. Eu mando escolher a pai, o paredão. Eu tô chegando, prepara seu coração, vai. Você prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou matar pra gerar. Cê vai beber, vai parar, vai ligar. Riquelme! Hoje tem rolê, meu brother. E amanhã tem Vado Pingo. Segunda da ressaca, tá bom? Amanhã também tem a segunda do caldo aqui no Praia dos Vai. Começando o meio-dia pra galera. DJ Júnior Monte. Bora, Mario, como é que é? Bora curtir esse verão. Mosqueiro, Baía do Sol. Da noite cair o som, te lembrar algum sonho bom e fazer tudo transcender. Tristeza vai sumir e ninguém vai sofrer. Sintonize sua vibração. Não há tempo pra viver em vão. E não pense mais em desistir. Existe um mundo que só quer. Bora, camarão! E não chora. A nossa vida é feita mesmo para se aprender. E agora é hora de tentar se libertar. Não vai doer. Deixa a energia do som te levar, a vibe positiva soltar pelo ar. Quem sente com a alma é capaz de amar, tá sempre livre pra cantar. Joga pra cima! Nath Roots, reggae power chegou. Transformando toda noite em amor. Nath Roots, reggae power chegou. Transformando toda noite em amor. Eu quero muito mais. Não tenha vida ganha, vou correndo atrás. A luz do seu sorriso pela noite é demais. Brasil, Jamaica, harmonia de paz. Sintonize sua vibração. Não há tempo pra viver em vão. E não pense mais em desistir. Existe um mundo que só quer te ver sorrir. Não chora. A nossa vida é feita mesmo para se aprender. E agora é hora de tentar se libertar. Não vai doer. Deixa a energia do som te levar, a vibe positiva soltar pelo ar. Quem sente com a alma é capaz de amar. Tá... Joga pra cima, Bahia do Sul! Ah, oh, oh, oh, Nath Roots, reggae power chegou. Valdeci, conveniência BL13. Transformando toda noite em amor. Pega logo uma chapa mista logo pra mim aí. Nath Roots, reggae power chegou. Transformando toda noite em amor. Ou então faz! Faz um pix. Transformando toda noite em amor. Bora, mosqueiro! Blame come the thing them call a broken heart. This blessed love will never part. They don't know it from the start. Me tell them say I'm dirty, yeah. Sean, Paul and Sasha, come sing for them, baby. Though you make me holler, though you make me sweat, I can't get your tenderness. Still I can't get you. Simbora, macarrão! What is it about you, baby? I don't say that, I don't say love. I'm still in love with you, boy. Well, I'm a hustler and a player, and you know I'm not a stayer. That's a dirty. Vai, Júnior, vai, Júnior. I'm still in love. Esse é o caldeirão, Mário. Aqui. I'm still in love. empresários. Bora, Júnior. Vai derrubar os teus aí. I promise and I'm bling bling for all the girl. But I do so loving when me fling fling control the girl. And I make your head swirl, and I make your body twirl, and I make you wanna be my one and only baby girl. Night after night, make you feel up to keep you warm. Girl, you never get this kind of loving from your bond. I know you want your cat, and me just can't perform. I love you, baby. I show you get a little loving of a girl. You don't know how to love me. I know no time for no kissing and chow. Not even how to kiss me. I do my take a little advice, darling. I don't know why. Baby girl, baby girl, baby girl, baby girl. I love you, baby. I don't see that, see that, see love. To say it, that's a dirty, dirty love. I'm still in love with you, boy. So girl, can't you understand that a man is just a man? That's a dirty, dirty love. I'm still in love with you, boy. The blessed loving from the start, but you know we're at the part. That's the way I give my love. I'm still in love. Yo, what a man gotta do, what a man gotta do, girl. Hey, I do me give her thug love and say bye, bye, bye. But turn around, she ask a question, why? When me leave in me city, girl, I cry, cry, cry. And it hurts my heart to tell a lie, lie, lie. So don't cry no more, baby girl, for sure. Just remember the good times we had before. I know you're getting a little loving of a girl. You don't know how to love me. I know no time for no kiss up, no charm. Not even how to kiss me. I told me take your little advice down. I don't know why. Hey, baby girl. Só quem tá curtindo aqui na Baía do Sol, joga a mãozinha lá em cima. Joga a mãozinha lá em cima. Canta comigo. É o desvio da cor. Anota a placa, é o trem. Lacoste e Kenny, nós vale o que tem. Mas riqueza é o carnota, não compra. Riqueza é o carnota, não compra. Entendeu? Nós é a favor do contra. Sem dar visão, a tropa avança. Eu só acredito no sorriso das crianças. Da cor. Só quem já viveu entende. Já viveu entende. De mim, mas hoje rende. Seguindo arriscado sempre mais. Nosso lema não é o crime, ninguém nego. Bora curtir, Baía do Sol! Bora, Anderson! É o pose do Rui. Pra quem tá curtindo aqui na Baía do Sol. Ela fala que quer crime, eu sou criminoso. Ela é da zona sul, eu sou criado rodo. Ela fala que me ama, mas não me engana. Que vagabundo nato não se apaixona. Mas se for um lance ao bicho, pode fuder comigo, que eu vou fuder contigo. Tesão com perigo, ela gosta de bandido, né? O bicho é envolvido, que patricinha doida. Quer entrar no carro, bicho, agora vamos dar o tiro. Leve ela nos altos pra ela ver o rio todinho. E aí, Sandrinha? Então, como o complexo tá lindo. Beijo pra você, com muito carinho. Tá lindo. E que vive ali todas. Tá na paz de Deus, que permaneça essa tranquilidade na comunidade. Empresário Macarrão, amigo que estão privado, Lili. Bora, Veraldo. Saudade bate no meu peito dos cria que não estão mais aqui. Aqui tá na parte de Deus que permanece essa tranquilidade na comunidade. Peça a Lili dos amigos que estão privado. Saudade bate no meu peito dos cria que não. Júnior Monteiro! Aqui! Bora, Baía do Sol! Esse é o Grave Sede naquele pique, se inscreva vai no canal. Só quem sabe vai cantar agora! Minha paz não tem preço, e é isso que eu prezo. Eu não posso ser preso, por isso fico quieto. Na hora da treta, se acorda o prédio. na hora da foda. Mas pode até o teto, eu tô saindo fora. E você? Você é bipolar demais, me xinga toda hora. Bora, Mosqueiro, bora, Bahia! Depois quer vir sentar pro bar. E agora? Vai se tratar, garota, sai da minha bota. Rasgou minhas roupas, queimou dos imóveis. Eu tava de boa, cheia de história. E agora? Chora. Vai se tratar, garota, sai da minha bota. Rasgou minhas roupas, queimou dos imóveis. Eu tava de boa, cheia de história. Agora? Chora. Vai se tratar, garota, sai da minha bota. Rasgou minhas roupas, queimou dos imóveis. Eu tava de boa, cheia de história. Agora chora. Só as mulheres agora! Você sabe bem que nesse game eu te supero, eu só vou te usar. Ai! Romance agora eu não quero, vou te iludir. Entrar na sua mente, só não vem de compromisso, vida, e seja ciente. E seja ciente. E essa aqui, Júnior? E essa aqui? Passa como da primeira vez. Ai, ai, ai, só as mulheres agora, vai! Taca raba, vai, Júnior! Taca tabaca em mim, bola lentinha, bola lentinha, bola lentinha. Faça como da primeira vez. Bora, macarrão! Taca raba em mim, taca tabaca em mim, bola lentinha, bola lentinha, bola lentinha. Faça como da primeira vez. Vídeo rebolando lento, descendo enquanto eu viajo. Se manda pepe que eu teletransporto pro seu quarto. Manda dela um vento forte que pôs minha pipa no ar. Bora, coxinha! Pras meninas! Agora vai! Eu resolvi sacar do iPhone pra ver o que ela tá fazendo. Postou uma foto no... Pega a maquininha agora, vai! Você tá podendo, mas eu já sei da tua fama, tu quer enganar bandido. Vou fazer... Ah, não é maquininha mais, né? É o quê? Tá gravando? É o quê, Júnior? Lá no camarote eu tô bebendo só... No camarote, o João tá só o... Esquece a maquininha. Vai, vai! Esquece a maquininha. Hoje eu pago com o pique. No camarote eu tô bebendo só o uísque. Bahia, tô bebendo só o uísque. Esquece a maquininha. Hoje eu pago com o pique. Ela falou, esquece a maquininha. Hoje eu pago com o e faz! Faz um pix. A Bárbara Labris lança braba, vai! Eu resolvi sacar do iPhone pra ver o que ela tá fazendo. Postou uma foto no feed, diz que hoje tá podendo. Mas eu já sei da tua fama, tu quer enganar bandido. Vou fazer um vídeo seu e explana pros amigos. Tá de boa, já tá registrada. Paulo, saudade. Vai, camarão, vai, camarão. Vai, camarão. Já tá registrada. Ela chupa na noite toda, mas ela já fez a pose. Tá de boa, já tá registrada. Ela chupa. Sai de marola. Marlene, né, pai? Te liga nessa aí, Paulo. Na base e na forte. Agora, João, TikTok, vai. Eu tenho 17, mas eu vou ter que medir. Pra comer essa nifeta, eu não vou sair daqui. DJ Júnior. Quarto, eu falei. O essa eu vou puxando teu cabelo. Vai. Vou puxando teu cabelo. Pai de marola, quer acabar com a minha festa. 17 anos, comigo não tem conversa. DJ Júnior Monteiro, bota pra cima. Eu tô de longe. Mas que vai! Ano que vem, nós tá rindo a benção. Passou de 18, qualquer. Passou de 18, qualquer. Ano que vem, nós tá rindo a benção. Passou de 18, qualquer. O teu anjo tá nervoso, tá? É o MC Chefe. Qual é o papo? Acabando com tudo. Bora, Bahia. Ele não deu valor, agora quer correr atrás. Perdeu o otário que ela não te quer mais. Olha, camarão, vai, camarão, vai, camarão. Tá gravando story e por trás da tela. Quebra, quebra, quebra, vai! Se o ex tá nervoso demais, tá vendo suas histórias. Quebra tudo, quebra, vai! O pai de seu ex tá nervoso demais, tá vendo suas histórias, jogando o mundo a rodar. Rapidamente ela vai descendo, lentamente ela vai subindo. Essa novinha no meio do fio, tá toda, toda se exibindo. Empurra, empurra lá na teta. Empurra, empurra lá na teta. Empurra, empurra, empurra, empurra. Pode, pode, pata. Empurra, empurra lá na teta. Empurra, empurra lá na teta. Empurra, empurra, empurra, empurra. Pode, pode, pata. Empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra. Muito louco, eu gosto é disso. Eu me amarro na bagunça, me dando no meio do fluxo. Atrás da chuca, linda, maravilhosa. Com o bronze no grão, empinar e dar tapão. Fazendo cara de mal. Aí, Lulu! Abraço você, Lulu! Rapidamente ela vai descendo. E vai quebrando, e vai quebrando, Baia do Sol! Vai, vai! Empurra, empurra lá na teta. Empurra, empurra lá na teta. Empurra, empurra, empurra, empurra. Draga e orgia, todo mundo louco hoje. Aí não dá pra passar, que eles ficam parados. Aproveita o vulco pra sarrar no... Bora, macarrão! Aí não dá pra passar, que eles ficam parados. E o camarão, agora vai! Surra, tô louca de lança. Vai, camarão! Que minha bunda balança, tô louca de... Eu sempre te falei. Ó, que minha bunda balança aí, o que acontece... O que acontece na Bahia... Vegas, me arrasta no... Morre na Bahia, vai! Ideia, pô, o que acontece em Vegas... Morre em Vegas, me arrasta no morro que eu te levo pras ideias, pô. O que acontece em Vegas? Morre em Vegas, me arrasta no morro que eu te levo pras ideias, pô. O que acontece em Vegas? Morre em Vegas, me arrasta no morro que eu te levo pras ideias. O grave faz tu e a bunda dela bate, bate, bate, bate. Só pras mulheres gostosas. E o grave faz tu e o Júnior. E a bunda dela bate. Bate, rebola, rebola, bate, rebola. Bate, bate, bate. O Guga tá tocando e vai começar o combate. O GG tá tocando e vai começar o combate. Quero ver só as que sabem. Vai, acompanha o grau. Acompanha o grau. Esse é o DJ Guga. Vai, acompanha o grau. O grave faz tu. E a bunda dela bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate. E o grave faz. E a bunda dela bate, bate, bate. Bora, camarão! Bate! Bate, bate, bate, bate. O Guga tá tocando. Tô realizando um sonho, eu não acredito nisso. Não acredito nisso. Em breve nos cinemas. Camarão! O impossível. Bora, Bahia! Bora, Bahia! Olha o sapo! E o camarão! E o camarão! E o camarão! Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo. Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo. Perigo. Pego o dinheiro com a agiota, sem um real no bolso. No dia de pagar, eu vou lá e pego de novo. Aê, tadinho da agiota. Ou ele me ama ou ele me mata, mas acho que ele me ama. Canta da coreografia, Richard, vai! Acabou a semana, já é final de semana. E hoje é sexta-feira, fina. E hoje é domingo. Pego o carro de amigo e entrego só segunda-feira. Pego o carro do Mário. Partiu Murumbira. Bora, Anderson! Ela chegou e eu vi de longe. Ela chegou. Anderson doideiro! Cabelo grande de Mike e silicone. O cabelo grande de Mike e silicone. Olha o silicone dela. Olha como ela vem pro baile. Olha como ela veio. Olha como ela vem pro baile. Como ela veio. Vem com pouca roupa pra mostrar as tatuagens. Vem com pouca roupa pra mostrar as tatuagens. A tatuagem qual é? O empresário Cristiano lá de... Ela ganhou a disputa lá na 17. Lá de Salinas. O elo do bumbum que desce. Léo Riquelme, macarrão! Bora macarrão! Bora macarrão! Eu quero ver qual que mais mexe. Chegou helicóptero! Tu vai, mulher! Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. DJ Kuk é o piloto e o Pia é o copiloto. Camarão é o piloto. Júnior Monteiro é o copiloto. Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra outro. Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra outro. Tu vai dar pra um? Vem, Richard, vem, Wendy. Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai... Bora, garçom, aqui ao lado, garçom, rapidinho. Você escolher. Aproveita, é o melhor momento da sua vida. Ô dança xereca, eu te jogo aqui em cima. Ô dança xereca, eu te jogo aqui em cima. Ô dança xereca, pode aqui em cima. Ô dança xereca, eu te jogo aqui em cima. Pode sentar. Pode sentar. Moleque doido. Pode sentar. E se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Se tiver muito tirando a roupa, vai. Dançar pelada. Eu tô vidrada em você. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Peraí. Richard, essa dancinha aqui é pra ti essa aqui. Essa aqui é pra ti, ó. Eu te falei que eu não quero compromisso. Amanhã... Essa aqui é pra ti. E hoje eu tô contigo. Larga do meu pé, garota, vê se tu me esquece. Agora! Mora, nós não namora, só cancela. Valendo! Mora, nós não namora, só cancela CPF. Vem, DJ, me arrasta pra treta. Pode fazer o que você quiser. Eu fico de quatro, faço a posição. Agora, Richard! RF, então bota. Então bota. Pode fazer o que você quiser. A dança do viadinho. Agora eu quero ver, vai. Só um cuzão. Só um cabelão. Só um cuzão. Só um cabelão. Lá embaixo, vai. Não. Só um cabelão. Só um cuzão. Desce. Se desceu, agora sobe. Cabelão, toma na pressão, toma de ladrão, toma na pressão, toma de ladrão. Vou tentar de quatro, tu vem por trás de mim. Vou tentar de quatro, tu vem por trás de mim. Bota. Acho uma cai lá fora, nós dois aqui dentro. Pra que surge o vale, coisa de momento. Sábado que vem, Luau, Barata Pop, do Canto de Garapé. Júnior Monteiro vai estar por lá, hein? A mão e dá-lhe sal, e dá-lhe sal. A mãozinha lá em cima e dá-lhe sal. sal e dá-lhe sal. Só a torcida do papão, dá-lhe sal, sal. Sal, sal, sal. Sal e dá-lhe sal. A torcida do papão, dá-lhe sal. Dá-lhe sal, sal, sal. Sal e dá-lhe sal. E a torcida do leão, dá-lhe sal, sal. Sal, sal, sal. Sal e dá-lhe sal. Sal, sal. Sal e dá-lhe sal. Só quem tá solteiro, dá-lhe sal também. Dá-lhe sal, sal. Sal, sal e dá-lhe sal. Sal, sal. Atenção, Lucas. Sal. Não chega aqui, Lucas, rapidinho. Sal e dá-lhe sal. Sal, sal. Sal e dá-lhe sal. Só as mulheres virgens dá-lhe sal. Sal, sal. Sal e dá-lhe sal. Sal, sal. Só as mulheres virgens dá-lhe sal. Sal, sal e dá-lhe sal. Sal, sal. Sal e dá-lhe sal. Só as apertadinhas dá-lhe sal. Sal, sal, sal. Sal e dá-lhe sal. Sal, sal. Sal e dá-lhe sal. Sal, sal. Só as solteiras dá-lhe sal pra mim. Sal, sal e dá-lhe sal. Sal, sal. Sal e dá-lhe sal. Sal, sal. Sal e dá-lhe sal. Bora, filho, bora, bora, bora, bandido, bora, bandido. Sal e dá-lhe sal. Sal. Um, dois, três, vai! Sal. Dança bandida, dança bandida, dança bandida. Vai descendo. Dança bandida, dança bandida, dança bandida, dança bandida, dança bandida, dança bandida. Quem tem amigo viado faz barulho. Quem tem amiga sapatão faz barulho. A torcida do Paysandu também. E a torcida do Clube do Remo. Quem ainda tá de férias aí? This is the rhythm of the night. The night. Oh yeah. The rhythm of the night. This is the rhythm of my life. Vai, Mário, vai, Mário. Vai, Mário. Aqui. Me separei, porra. Tô solteira agora. DJ do baile, eu vou sentar na você. Pode vir, pode vir. Senta na tua piroca. Faz logo um pix. Faz um pix.